essa é do Pivetinho. Canta, Pivetinho. Portal do arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Entenda, você me perdeu. Entenda, eu não sou mais seu. Para de mandar mensagem, está me incomodando. Deixa comigo, meu parceiro Raio Betinho. Tô bem demais com meu novo amor. Encontrei alguém que me valorizou. Ela consertou o estrago que você causou. Tô te bloqueando, te bloqueando. Quando eu quis, cê não quis. Só porque tô feliz, tá me atormentando. Tamo junto, Davi.